Pereira. É isso aí, galera, começando finalmente mais um MDcast que demorou, mas chegou. Finalmente estamos aqui com a nossa Season Review, que não é igual a de antes, é basicamente o que a gente queria falar dos animes da temporada. É isso. Estamos aqui, todo mundo pronto pra gravar. Bem, não é que vocês estão acostumados, ô Lucas, não é que vocês estão acostumados que a gente gravou, deu merda, que a gente perdeu o arquivo. Assim, funciona assim. E a gente tá aqui mais uma vez. É o seguinte, explicar como é que funcionam as coisas. Essa gravação está sendo feita ao vivo pra vocês que não perceberam, tá? Então vai ter delay, o Tomás vai ficar respirando toda vez que ele fala. Aí, o que aconteceu com a Season Review antiga? A gente gravou aquela história, uma gravação enorme, nem tão grande na real. Enorme. Eu, Carlos, Coutinho, Tomás e Lozecan, certo? Estamos gravando. Viana também. Gravamos e o piano. Isso, que é praticamente nulo, mas ele tava lá. A gente gravou essa season review, bagulho muito louco, tal, só que funciona assim. Primeiro meu PC pegou fogo no meio do caminho, tá? Além disso, nessa gravação o áudio de algumas pessoas estava uma grande bosta. E quando eu falo uma grande bosta, eu quero dizer uma bosta muito grande. Tão grande que a voz do Carlos, que estava boa, ficou cagada quando eu tentei consertar a voz de outra pessoa. Então, assim, não dá, tá? Não dava. Então a gente resolveu fazer o seguinte: todo mundo pegou o que queria falar e a gente vai falar disso. E todo mundo fica feliz, certo? É isso aí. É isso aí. Então, a gente vai fazer o que a gente sempre devia ter feito com a Season Review, tá, cara? A gente só vai falar das coisas boas pra vocês. Ou não. De vez em ficar dando ragezinho e tal, não. As coisas que foram boas, então as coisas que a gente acompanhava e no final deu merda. Ou que a gente quis sabe. Ver porque a gente sabia que era uma merda, mas queria ver. Ainda assim, pra ter certeza. Às vezes acontece. Sim. Fazer o quê? A vida é essa. Acontece. O piano tá aí pra dizer isso. É verdade. Até porque ele só vê isso. Então, vamos começar mais uma Season Review. Vamos começar com Assassination Classroom. E as pessoas devem ter pagado um pau pra minha mestragem aqui na mesa de som agora com essa música, hein? Assassination Classroom, mangá ultra famoso aí, fazendo maior sucesso, professor amarelinho, pá, moeba. E aí? Moeba? Não parece uma moeba? Boa, Lucas, tu não manda uma dessas do Prologue, né, velho? Ele não parece uma moeba? Caralho! É uma moeba, mano! É igualzinha a moeba. Fala sério, agora todo mundo vai ver Assassination Classroom e vai ver a moeba. A massinha de brincar. É, a moeba. Ô Tomás, pega a abertura e muda pra música da moeba, mano. Vai ficar muito louco. Nossa, é muito melhor. Assassination Classroom tem uma das piores aberturas da história, velho. Começar falando disso, né, Tomás? Ridículo chega essa abertura. Flash, tá ligado? Em flash... O Lucas vai entender, tá ligado? Sobe várias coisinhas assim do nada, tá ligado? É um monte de maluco feliz pulando, velho. Tipo, é escroto. Eu não entendi enfim, aquilo. Enfim, só eu vi essa merda, né? Bem, enfim, tipo... Por que eu vi Assassination Classroom? Basicamente porque eu leio o mangá, tá ligado? E eu tava muito curioso pra saber como é que ia ser essa adaptação, né? Porque o mangá, ele tem um ritmo... bem lento, assim, demora bastante para as coisas acontecerem e tal. E depois de assistir o primeiro episódio, eu fiquei um pouco preocupado, porque eles não souberam muito dosar a obra, que a obra é muito comédia, assim, é sobre os estudantes, eles aprendem sobre assassinato, em relação deles com os professores, e o primeiro episódio acaba confundindo muito, deixando um aspecto muito sério. E o que aconteceu? Ao longo dos 12 episódios, que já acabou, né, eles conseguiram consertar, e o pacing do anime, ele ficou muito melhor que o mangá, mas muito melhor. Então, por exemplo, capítulos que demoravam, se arrastavam, tipo mini-arcos, que tipo, eram dois, três capítulos, eles conseguiam colocar tipo um episódio super tranquilo, algo super bem redondinho, super bem fechado. Eu acho que o anime acabou servindo muito mais para o que a obra quer propor do que o mangá. Assim, acho que o formato de 20 minutos, com tudo que ele consegue expor, acho que é muito melhor do que no formato do próprio mangá. E falando de aspectos técnicos, animação, nada espetacular, assim, que nem a trilha sonora, a abertura é uma merda, mas a ending, a encerramento é muito legal, eu gosto bastante da música. Acho que é Shooting Star, alguma coisa assim. E acho que até que valeu a pena, assim, acompanhar essas mesmas. Foi uma adaptação bem fiel ao mangá. E conseguiu pegar bem a pegada, olha só. Que nem coisa. Parece que eu faço direito, mano. Olha o vocabulário vasto, né? Depois falou do meu português, seu filho da puta. No título de prorrogação. Reclamado meu português lá. Tudo correto. Enfim, o anime ele conseguiu pegar muito do que a obra no mangá, tipo, da comédia, dos alunos, do próprio professor, da moeda gigante. E é isso, foi um anime, tipo, um anime bem divertidinho de acompanhar. Foram só dois episódios, então, tipo, não mostrou. Deixa eu perguntar uma coisa, tipo, ele foi final aberto, ele deu alguma resolução pra obra ou não? Tipo, ele seguiu a risco com o mangá, tá ligado? Terminou o mini arco e acabou. Então, tipo. Então ele fez um mini arco fechadinho e. Você acha que pode ter mais de uma temporada ou não? Acho que pode, principalmente porque. É o seguinte, acompanhando, tipo, as vendas do mangá, tipo, ele não teve um boost gigantesco, até porque, tipo, a obra já era um pouco. Já era bastante conhecida. Já vendia bem. Então, tipo, acho que pela própria popularidade da obra, tipo, pelo anime ter sido bem aceito, assim, pelo que a gente acompanha na internet, é aceito, tipo, aqui no Brasil, tipo, é mais fácil, mas, tipo, no Japão parece que foi bem aceito também. Então, com certeza que vai ter uma segunda temporada. Tem bastante material. Porque, vamos lá. Rapidão, sobre os problemas principais que a gente tem com comédia japonesa. Não é aquela comédia pastelona japonesa, não. É uma comédia que dá pra levar sem aquelas coisas bem chatas de Japão e tudo mais. Não, tem partes que são assim. Não, é mais comédia de situação mesmo, de classe de aula. Tipo, como é que eu posso falar? O professor, o Koro-sensei, tipo, vai, ele é um GTO com superpoderes, tá ligado? Não que o Nizuka. Porra, mais do que o Nizuka tem. Ele é imortal é, também? Tipo, ele é um monstro. Tipo assim, tá ligado? Ele é tipo um cara absurdo, tá ligado? Porque tipo, ele faz tudo com os alunos, tá ligado? Ele, tipo, ele brinca bastante entre eles, tá ligado? E tem a questão do assassinato que tipo, não mostrou tanto assim no anime, porque no mangá também tipo, é um pouco só mostrou um pouco mais à frente. Mas acho que ficou bem legal, assim, acho que esses dois episódios foram mais uma apresentação do que ainda vai ser a obra, porque mas pra melhora bastante, assim. Meu mangá, tipo, parece que ele tá assim, no final. Então, se eu não me engano, o Lozekan tinha comentado uma parada muito interessante no que eu pude editar daquela inescutável season review que a gente gravou, que Assassination Classroom, assim, tem a questão, eu brinquei com o professor Amoeba e tal, todos esses probleminhas mais infantis, gente pulando na abertura, né? Mas ele falou uma coisa muito interessante que é, pra gente, talvez, essa parada do Kuro-sensei e tal, né, desse professor, as crianças têm que matar o professor, né, é uma coisa, assim, pra gente até, bem, sei lá, ok. Mas pro japonês isso é um big deal, né, isso é uma coisa muito séria, muito grave pra eles, né, um tabu lá, né. Então, assim, apesar de, às vezes, a gente nem pega tanto essa relação, né, mas pro japonês comum, colegial ainda por cima, né, esse tipo de tema... Ele tem um certo impacto, né? Acho que é interessante até comentar um pouco disso. Mas, é isso. Que é isso, não tem muito o que falar de Assassination Classroom. Não, só pra dar, tipo, continuar com o Lucas falando rapidinho. Mas poderia entender até como obra, como uma crítica, assim, no próprio sistema educacional japonês, tá ligado? Tipo, pegando, por exemplo, o fato de você ter que matar o professor... E do próprio, por exemplo, como o Koro-sensei, tipo, ele ensina e como os alunos, eles estão inseridos num sistema educacional totalmente opressor. Esses alunos estão numa classe, tipo, de excluídos em que eles são usados, tipo, como exemplo a não ser seguido. Então, tipo, todos os alunos falam, meu, não quero que as minhas notas caiam pra não cair nessa sala de bosta, tá ligado? Então, tipo, tem uma pegada de crítica, assim, mas acho que, como eu falei, o que pega mais é a comédia, o desenvolvimento de personagem. Tem esse lado sim, mas eu acho que não é o foco assim da outra. Não sabe? É o foco, nem é explorado assim. Sim. É, mas... um pouco explorado, mas não é o foco. No final, se você, se alguém falasse, tô afim de Assassination Classroom 1, você falaria, vai ler o mangá. Ou não? Eu falaria, vai ler o mangá porque o anime tipo, só tem 12 episódios. Não. Que eu achei que o anime foi bem fiel. E o pace, eu acho que o que pegou pra mim foi o pace. O pace do anime foi muito melhor do que o mangá. Porque o mangá, ele é muito lento, tem muito diálogo, ele demora pra desenvolver, então o anime ele conseguiu diminuir bastante isso. Acho que entendo. Eu acho que é isso, Assassination Classroom 1. No final acabou não sendo ruim, né? O que é legal, a gente geralmente esses animes da Shonen Jump não dá pra confiar, né? Mas é. Pelo, acho que é uma. Até legal, até não. É uma grata surpresa não ser, tipo, uma ruim, assim, uma coisa absurda, né? Exceto pela abertura, que você odeia, né? Uma bosta. Uma bosta. Então é isso, vamos passar para o próximo. Sou foda! Sim, essa é a nossa virada. Simples objetivo. Sensacional! Exatamente isso, curtir sou foda. Parede Assassina. Um dos grandes destaques dessa temporada, alguns vão dizer que é o melhor da temporada, discordo um pouco, mas o que é Parede Assassina? Ele é continuação, entre aspas, continuação, de um OVA que foi lançado há algum tempo para um concurso pelo diretor do anime. Ele não estava ligado a nenhuma produtora na época. Ele queria participar desse concurso, pegou fundos lá, trabalhou junto com a Madhouse para produzir um tal de Death Billiards. Death Billiards, que é que o japonês não sabe falar bilhar, então fica complicado, né? Mas basicamente era a história simples de que quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo, elas são enviadas para um determinado lugar, um bar, Queen The King, e lá eles são julgados para saber se eles vão pro inferno vazio ou pro céu reencarnação. Basicamente é essa premissa básica. Foi assim que ele lançou o OVA. Os participantes iam nesse bar e tinham que disputar uma partida de sinuca para decidir quem iria ou não para o inferno. Esse é o OVA. E aí nesse ano foi lançado o anime de Death Parade, né? Pô, cara, vou te falar. Eu acho que seria bem maluco um anime que você tem que jogar sinuca pra você disputar a morte, velho. Caralho. Só isso, só isso. O maluco vão lá, tipo assim, o maluco tá perdendo, ele vai lá e quebra o taco, tá ligado? Qual é a vontade de sacanagem? Os dois começam a se degladiar, tá ligado? Porra. Tipo, o anime ser só isso, pega a bola, né? Ia ser muito louco. Caralho, ia ser muito louco. Fala tu, velho. Sim. O anime também seria maneiro, velho. Porra, anime de sinuca, velho. Rui chapéu lá, pá. Puta, o chapéu é o diabo. Pô, inclusive, anime de sinuca ia ser maneirão, hein, mano. Verdade. Mas a. Falando... louco. Que senão a gente vai ficar falando do anime de sinuca e a gente não vai falar do Death Parade. Mas talvez isso signifique um pouco da importância do Death Parade, tá? O pessoal falou, Madhouse, eles têm um problema muito sério com o roxo. Eu não sei qual que é. Mas, cara, é um problema muito sério. O cara tem que andar comigo, cara. Tudo que eles fazem tem roxo pra caralho em tudo. É roxo. Cara, qual cara, é o problema? Cara, e tipo roxo? Assim, Death Parade conseguiu até superar Hunter x Hunter no roxo, tá ligado? Porque, sei lá, episódio 2, episódio 1, surge o Barman, e tipo assim, é o Barman e roxo em volta, tá ligado? Tudo roxo, tudo brilha roxo, caralho, chega a doer o olho, tá ligado? De tanto roxo. Não, é tudo roxo, o anime é roxo, tem gente com olho roxo, cabelo roxo, chão roxo, parede roxa, é tudo roxo, mano. E aí eu acho que isso quebra um pouco do argumento da galera que fala da teoria de cores de Hunter x Hunter, que é tipo Breaking Bad, que é perfeita. Cara, esse roxo aí que vive no Hunter x Hunter é o mesmo que tá em Death Parade, que é o mesmo que tá no anime de Parasite, que é uma bosta. Parasite. É o mesmo roxo. E tá em tudo, tá ligado? Cara, não faz sentido. O cara tem a teoria de que o cara tem um dildo roxo, ele é apaixonado por ele e ele usa essa cor o tempo inteiro. Eu acho que ele tira até a pigmentação desse dildo roxo, velho. Na moral, cara. É sim. Ele deve tirar todo diazinho a pigmentaçãozinha desse do roxo, cara. Ele deve, porra, eu não sei qual o nome que o cara deve, mas vamos, caralho, que nome que deve ser o dia do roxo, velho? Eu caralho. Não sei, mas é assim, eles têm essa vesícula roxa e tal, mas assim, a premissa, que nem eu falei, ela é interessante, é uma premissa legal, sabe? Principalmente nos primeiros episódios, acho que o Carlos concorda comigo. Ele tem um pacing interessante, é essa questão dos caras, as duas pessoas, elas não sabem que elas estão mortas, e elas têm que fazer essa disputa pra saber quem vai, e o juiz que tá ali, que no caso é o barman, o Queen, ele tem que decidir ali qual deles é merecedor ou não, de ir pro céu e tudo mais. Fala. Tem que ser totalmente neutro. Ele tem que ser totalmente neutro. Nos primeiros episódios ele realmente é totalmente neutro, ele não se mete nesse tipo de coisa. E, tipo, tem partes que são bem exageradas e tal, até porque, assim, a maioria desses animes que mexem com esse tipo de coisa, como morte, realidade do ser humano e tudo mais, assim, eles exageram um pouco pra demonstrar como é que o ser humano é mal, como é que o ser humano ele é visceral, esse tipo de coisa. E aí, tipo, os primeiros episódios são muito assim, tá ligado? Tipo, o primeiro episódio é um casal, o segundo episódio é uma família e tal. E aí eles demonstram como as pessoas na vida mesmo normal delas, elas conseguem, elas fazem coisas deturpadas que não deveriam fazer e tudo mais assim. E tem certas coisas que eles exageram nessas coisas que as pessoas fazem, mas outras coisas mais pesadas pra deixar o anime um pouquinho mais cult, sei lá, digamos assim, né? Mas não é nada absurdo, né? Nada incrível, assim, sei lá. É uma temática muito maneira. O início é quase, a gente pode dizer, uma temática quase... É um mini Battle Royale, né, o início, mas... Depois você quer mais, tá ligado? Você quer mais do que aqueles joguinhos, tá ligado? Porque, tipo, dois episódios só de joguinhos não dá, tá ligado? Tem que ter uma história parada. Sim, mas, assim, o que eu vi é que, assim, eles criam um plot principal, né, pra manter a história. Mas eu vi um grande problema no anime, que eu vou fazer uma comparação com uma review. Assim, não faz muito sentido, mas... Na questão da temática até faz. A última review que foi lançada no site, inclusive, né? Que foi eu que fiz, que foi de Vidas Contra a Luz. Que também comenta sobre a vida e a morte, né? É uma HQ curta, até 80 páginas só, que comenta sobre a vida e a morte. Mas em nenhum momento o autor julga a morte, ou ele julga a vida, ou ele diz que ela representa isso ou aquilo. Ou mesmo ele torna aquilo mais do que é, entendeu? Tipo assim, a vida é a morte, as pessoas vivem, as pessoas morrem. A vida é assim, sabe? As coisas acontecem desse jeito. E é uma HQ brilhante. Pra quem não lembra o texto, vai ver que eu falo o quão brilhante ela é exatamente por causa disso. Acho que ele conseguiu captar essa essência do que é a vida. Enquanto Death Parade, pra mim, não consegue. Primeiro por causa dessa questão do exagero, sabe? O começo ele é bem legal, ele tem um pacing interessante, ele é calmo, ele vai falar da história, da morte e tal. Só que aí depois, cara, vai ter coisa tipo, a mina fica puta, vai tacar a cara do maluco no vidro, e aí o cara, nossa, gritando com a boca arregalada, ah, mata, eu sou o cara filha da puta que deixou sua irmã morrer. Tipo, é essas coisas, sabe? É um exagero anime. É anime, tá ligado? Eu não tenho o que dizer, é isso, é o que o anime é e o que eu não gosto, tá ligado? É um exagero constante de ele bater nessa tecla como se ela fosse mais do que ela é e como se na real ele estivesse falando algo mais do que ele deveria. Porque no final das contas, a discussão que ele pauta no plot principal, que é uma discussão de tipo, o juiz não pode julgar porque ele não é humano, e a vida do humano ela é muito ela transita demais, sabe? Você muda muito pra você conseguir julgar em um momento e tal. Essa é uma discussão, sim. Primeiro, na forma com a qual ela é colocada no anime, principalmente pro final, ela chega a ser boba, tá ligado? Tipo assim, ah, por que isso? Porque, assim, eu vejo claramente o que o cara tá querendo fazer, sabe? Eu sei o que você tá querendo me dizer, você tá querendo dizer que você vai botar ali que a vida é mais do que ela é, que sentimentos são importantes, tá ligado? São, é verdade, mas tipo, eu não consigo chegar a um lugar legal com essa discussão. Primeiro porque é uma discussão tão complexa que você não vai conseguir definir ela, vida e morte, tá ligado? É um tema tão grande que ele não é grande, tá ligado? Você não discute ele assim, porque não é fácil. Você não vai dizer isso num anime, ele não consegue dizer isso, ele não consegue definir ele próprio o que acontece ali. Ele coloca um easter egg de Death Note, não sei porquê, mas coloca. Porque basicamente o Raito aparece lá. Só que assim, ele, no final, o meu problema é, ele poderia ter se mantido no que o Carlos falou, das pessoas desse Battle Royale. As pessoas indo lá e o choque da vida de cada um deles se chocando e o juiz tendo que decidir realmente se eles são ou não merecedores. E aos poucos ele e tratando desse tema da forma com a qual ele deveria ser tratado, sabe? Com a essência com a qual ele deveria ser tratado. No final ele tenta colocar um plot, tenta colocar um sentido maior, tenta... Aí vai ter o Deus maluco que joga sinuca com um planeta, tá ligado? É, e vai sugar a memória, e aí vai buscar a memória de sei lá o quê, e implanta e desimplanta a memória, e é casa que pega fogo. Tipo, sabe, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tipo, eles vão pro lado anime da parada? Isso me incomoda. Cara, eu entendi, porque olha só, tipo, acho que a primeira discussão que o anime tenta, quando você falou de vidas contra a luz e tudo mais, a primeira discussão que o anime tenta colocar é vida, morte, os teus arrependimentos, o que você fez na tua vida e tal. Só que, tipo assim, mais ou menos, tipo, falando sério, você já fez as coisas, tá ligado? Tipo, por mais que as pessoas, elas não saibam que estão mortas, ah, cara, tipo, você fez, ah, beleza, você se arrepende, mas, cara, tipo, sei lá, não é uma discussão, pelo menos pra mim, tá ligado? Eu acho que muitas pessoas podem ser, acho que no Japão pode ser até um tabu esse negócio de escolhas e tudo mais. Mas, irmão, pô, a escolha já tá feita, tá ligado? Tipo, fez merda? Fez, assume e vamos pro abraço, tá ligado? Fala na real e vambora. E aí ele é tão exagerado, uma parada tão assim, que tipo assim, ah, o primeiro episódio tem tanta reviravolta, que chega, tipo, tem uma hora que tu, tipo, caralho, velho, porra, que tá acontecendo? Aí tu vê o segundo, o terceiro, eles são tudo nesse nível, assim, tipo, toda hora acontece uma reviravolta, toda hora é um escândalo maior que o outro, e tu vira assim, tu tá, cara, tipo, entendi, entendeu? Porra, tipo, as pessoas fazem merda, eu já entendi, cara, mas porra... Não precisa jogar na minha cara, é esse que é o problema. Muitas vezes as duas pessoas entram ali, e no primeiro momento que você sabe quem são aquelas pessoas, você já sabe qual é a discussão. Não tem plot, tá ligado? Não importa o plot twist que você queira dar de quem vai ou não vai pro inferno. Eu já sei do que você tá falando. Tipo, no primeiro momento eu já peguei do que você tava falando. Com exceção, eu vou dizer, acho que é um antepenúltimo episódio, que é um episódio totalmente parado, não tem embate nenhum, e ele é super de boa, que é um dos melhores episódios do anime, e que eu achei muito legal, que é com uma senhorinha e tal. Esse episódio é muito bom, que é o que se manteve nessa parada que eu falei, de... tentar levar de um jeito interessante. Porque assim, o anime, não me entendam mal, tá ligado? Eu tô falando isso porque é a coisa que mais me incomoda no enredo dele. Mas ele é um bom anime. No final das contas, eu falo que com certeza ele é um dos melhores do que eu vi. É, ele é muito bom. Ele tem uma soundtrack excelente. Ele tem uma animação bem acima da média. Principalmente nos penúltimos episódios em que tem uma cena de patinação do gelo que é linda. É, mas no, assim, é o que eu falei. Ele não é mais do que isso. É, o Chaturanga chegou a dizer num ranking semanal de que, ah, ele não é pseudo-cult igual todo mundo diz. Eu sou o contrário, ele é. Ele é pseudo-cult, pseudo-hipster, sei lá o quê, sou mais do que eu sou. Ele é sim. Às vezes isso não é o problema. Tem muita obra que é assim, mas não é o problema, tá ligado? É, mas nesse quesito ele é porque ele quis abordar uma discussão da qual ele não é capaz de abordar, entendeu? Eu acho que ele pegou um tema muito interessante. A trama é muito interessante, a forma com a qual ele é abordado, mas ele é maior do que o anime, tá ligado? Ele é muito maior do que o anime pra ele conseguir, e assim, dá pra fazer, que nem eu falei, Vida Contra a Luz até consegue trabalhar esse tema, mas cara, não desse jeito, tipo, não coloque uma decisão no meio, você não vai conseguir decidir nada. Vamos partir? Vamos pro próximo? Não, peraí, deixa eu fazer meu único comentário sobre Death Parade. Fala. A música da abertura é muito foda, mano. Muito zica, né? Bradio, que inclusive começou... Mano, esse... que banda boa, velho. Começou... Eu descobri essa banda por causa da abertura. Mano. É, começou aqui esse podcast, Bradio. É, inclusive, provavelmente tocarei Bradio com minha banda, que é foda. É, e é difícil você achar os álbuns pra download, tá, galera? Então, sim. Tem no Spotify? Não tem no Spotify. Tentei comprar no iTunes e não tinha pra comprar no iTunes. Qual é o nome da banda? Bradio. Bradio. Tipo, rádio com dentes, velho. É, entendi. É, eu tenho todos os EPs que eles lançaram, eles não têm um disco completo ainda. Eu tenho todos os EPs que eles lançaram, depois, se alguém que estiver interessado, sei lá, me pergunta, eu mando o link. É, não sou a favor da pirataria, mas eu mesmo, quando tentei comprar, não consegui. Então, né? Não deu. Mas a banda é muito legal. Então vai nos russos mesmo. Vai nos russos porque é o jeito, entendeu? É o jeito. Então, vamos para o próximo. Sou foda. Do Amiger D. Eu não consigo dizer o quão incrível ele é. O quão incrível é esse... É assim, é mais um desses 5 minutos, tá ligado? Que estão aparecendo aos por aí, o que é legal, porque estão funcionando. Ele é basicamente uma coisa. Um robô gigante que faz comida e derrota monstros com comida. É isso. Genial. E você pode ver no YouTube. Você pode ver no YouTube. E, cara... Cara, é tipo... Cara, eu não sei, eu não consigo escrever. O cara é um robô cozinheiro gigante. Aí ele faz tipo um temaki. E ele joga na boca do monstro e ele explode. O quão incrível é isso? Sério, na moral. É genial demais, cara. É muito genial, não tem como. É o melhor anime da temporada. Tem 5 minutos, qualquer um pode assistir aí, rapidão. Tipo, ele é zoeira. Mas assim... Você tá vendo um monte de coisa pesada, sei lá o quê. Você tá lendo o Game of Thrones lá, as Crônicas de Gelo e Fogo. É esse daí, vai você dar uma pausa e assistir isso aí, tá ligado? Você ri um pouco, se diverte, relaxa. Se bem que o Danaga já voltou, mas... Usa aí, relaxa. E ele tem mais um muito louco nessa season agora, né, cara? Então... Tem ainda o do Sanguinho, que é louco. Do sangue. Aproveitei, né? O do médico. Cara, o do médico a gente vai comentar depois. Mas bem, é isso. O médico pelado, cara. É, pelado. Inclusive. Caralho, cara, você se aguenta, velho. Cara, mas na moral. Cara, tem umas telas muito boas, velho. Cara, tipo, Danagai é melhor, mas. Danagai é melhor, mas tipo, quando você começa a ficar. Então, mas uma doença venérea não pode ser isso. É, mas eu posso ser ete. Aí eu falo, mas você não tá sendo ete, você tá contando as roupas. Não, mas para aí. Esse é engraçado. Esse é bem engraçado. É, a gente vai comentar dele ainda aqui, então vamos passar para o nosso próximo bloco. Vamos falar de Durarará, finalmente. Foi tão aguardado por tantas pessoas, esse anime que é tão famoso aí, voltou, finalmente, do Durarará X2 Show, que pra quem não conhece as novels, é assim que elas são colocadas, né? É o Durarará 1, aí tem o X2, X3, X4, X5, X6, até o X20, que é o que tá hoje, tá ligado? É... Durarará voltou, todo mundo esperou, não sabia o que seria, ficaram empolgados, serão 30 e poucos episódios divididos em 3 temporadas. 39 episódios. É, divididos em 3 temporadas distintas. É, com uma sim, uma não, uma sim, uma não. Assim, primeira questão. O estúdio de anime que fez a primeira animação de Durarará, ele não é responsável por essa animação. É, os direitos saíram daquela produtora, ou seja, toda a verba que eles ganharam com o antigo Durarará, que deve ter sido coisa pra caralho, né? Não ficou pra esse novo... E aí, basicamente o que a gente tem é, pelo menos já adiantando a minha opinião geral, um anime com uma história excelente, uma narrativa ótima, uma direção das melhores, com uma animação merda. Ah, cara, eu não vou dizer que é uma animação merda, tá ligado? Tem coisa pior. Mas, tipo, é porque acaba comparando com o Durarará 1, né? E a animação do primeiro Durarará era fantástica. Desde a sua abertura, as duas aberturas são muito boas, principalmente a primeira. E aí, esse segundo, tipo, putz, já no primeiro episódio tu já olha se tem algo errado e tal. Tu percebe que a animação tá tão absurda quanto ela. Porque, pô, o primeiro era colorido pra caralho, tipo, e as cores faziam sentido. E você tinha toda uma diagramação dos personagens, você conseguia pensar, cada personagem tinha seus, sei lá, com estilo próprio e tudo mais, assim, tipo de coisa. A cidade tinha vida. E meio que, vamos falar sério, tipo, Durarará continua sendo sobre a cidade, continua sendo sobre o bairro de Kebukuro. Mas, meio que a cidade ficou mais cinza. Não sei se isso foi... Aí, tipo, falando real, não sei se isso é falta de verbo ou se foi a ideia realmente da gente ver. A cidade parece mais pesada, parece mais cinza. Mas sobre o roteiro. Como o Lucas falou, o roteiro continua ainda estúpido. O Durará consegue trabalhar mais personagens do que tinha antes. Eu não sei até onde esse cara consegue fazer tanto personagem, ter tanta importância numa obra. Alguns personagens que introduziram são até bem chatos, aquelas duas irmãs do Isaac, porra, são um saco. Mas que aparecem pouco, na real, né, nessa primeira parte até. Hã? Elas aparecem até que pouco nessa primeira parte, né? Elas aparecem pouco, mas bem no início elas aparecem bastante. Então, tipo, é mais pra você fixar o novo personagem, né, porque a pessoa já conhece mais os personagens antigos, né. Tanto que o loirinho, esqueci o nome dele agora, ele mal aparece, né, ele vai aparecer mais nas próximas temporadas. É. E aí você tem toda... Na verdade, você vai ter mais aprofundamento com os personagens mais antigos. Isso eu acho mais interessante até do que realmente os novos personagens, o que eles vão trazer, né? Você começa a entender o passado um pouco dos russos, que pra mim é uma das partes mais legais que tem. É muito maneiro. Porque o russo do sushi é foda. Pô, russo sushi é foda. É um russo negão que faz sushi, velho. Porra. Não, mas aí você entende o passado deles. É legal, porque a gente não fazia ideia do que ele fazia lá, né? Entendeu? A gente só achava que eles eram uns caras, tipo, sei lá, mafiosos, tá ligado? Uma parada assim. Vai. Não, pode falar. Então, tipo, aí que eu tô falando aqui. Nós ganhamos o background de alguns personagens, tá ligado? A gente espera outros background de alguns personagens que ficaram meio nas trevas, mas... E a gente vem ganhando, tipo... A gente vem conseguindo conectar os novos personagens, alguns mais interessantes, né? Com os personagens antigos e vendendo vários plots legais. E isso é fantástico, a forma como o autor de Durará trabalha. Que ele vai inserindo esses novos personagens e criando novos plots com os personagens antigos em cenários diferentes, tá ligado? Tipo, novela da Globo, tá ligado? Que tem vários blocos de cenário, tá ligado? Só que em Durará você sabe que todos esses cenários que estão sendo armados, eles vão convergir no momento em Kemukuro e vai acontecer uma coisa muito foda, tá ligado? Sim. É porque você... É legal isso que você falou. Porque, assim, ele manteve a mesma seção de personagens, por exemplo, do primeiro do Durará. Só que ele mudou os personagens que fazem parte dela. Então, por exemplo, você tem o mundo sobrenatural, você tem o mundo escolar normal, você tem o cinza, que são as pessoas alheias ao que tá acontecendo, você tem o submundo do crime, você tem o mundo das gangues. Esse basicamente era o plano que tinha no primeiro do Durará, ainda é o plano desse... Só que você tem muito mais personagens, tem muitas coisas acontecendo. E o que eu acho mais interessante, assim, é realmente da direção. Porque quando você tem essa quantidade enorme de personagens, você imagina, será que vai ser raso e tal? Mas a questão é, Durará é sobre a cidade. Então, assim, ele não consegue ser raso. Não tem como. Porque é sobre a cidade, é sobre todo um contexto, sabe? Aqueles personagens... E legal, você tem os aspectos deles, você consegue entender eles... Mas ele consegue dirigir de uma maneira que, por exemplo, tem uma coisa acontecendo em um determinado lugar, outra acontecendo em outro, outra acontecendo em outro. Tem, tipo, 5, 6, até 7 ações acontecendo ao mesmo tempo na cidade. E ele dirige os episódios com todas essas partes de forma não cronológica, acontecendo em diversos momentos. E no final ele consegue amarrar tudo ainda assim, tá ligado? Isso é uma parada brilhante, tá ligado? Não, e o legal é que você sabe que elas vão convergir no momento. Tipo assim, por exemplo, um acontecimento que é a forma como é feita a direção, tá ligado? Que é uma forma não linear, que já aconteceu isso no Durará antigo, já aconteceu nesse. Um acontecimento que acontece nesse exato momento no cenário das gangues, ele vai refletir automaticamente no cenário sobrenatural, mas não necessariamente vai ser no mesmo episódio. Pode ser no mesmo episódio, pode não ser. E aí você, tipo assim, é aquilo que acontece no final do Durará, do primeiro, tá ligado? Que é tanta coisa acontecendo, do nada tu começa a perceber que todas as coisas estão interligadas e tu fala, caralho, que foda, tá ligado? Não, e o final dessa primeira parte é uma parada muito foda, tá ligado? Teve muita gente falando que não tava gostando, que não tava achando o enredo tudo isso, mas primeiro assim, no primeiro episódio, quando tem aquela cena em que, assim, tá acabando o primeiro episódio, a Celt passa na avenida e o moleque tá vendo, e aí ele vira pra câmera e fala: muito tempo passou, algumas coisas mudaram, tá tudo diferente, mas essa cidade ainda é a mesma, tá ligado? E isso é uma parada que, tipo, já arrepiar o fã de Durará, tá ligado? Tipo, é uma parada absurda. E no final, você vai ter dois acontecimentos ao mesmo tempo que, assim, eu realmente não esperava, tá ligado? Eu não conheço os novos, nada do gênero. Eu não esperava. Foi uma virada muito grande, assim, eu não sei o que aconteceu. Eu ainda tô me perguntando se o que aconteceu com um determinado personagem realmente aconteceu, tá ligado? É uma parada foda, o Mikado muda de uma maneira muito... É muito diferente o que acontece com ele, tá ligado? Ele tem uma mudança muito grande. A própria Celt, né? O Shizu, que aparece cada vez mais. Não, tipo, cara, tipo, os personagens antigos, eles vão ganhando cada vez... Não só mais importância, mas eles vão ganhando cada vez mais peso, mais staff na dentro da história, tá ligado? Tipo, eles vão mudando. Os personagens, eles não se mantêm no mesmo nível. Os personagens, conforme as coisas vão acontecendo na cidade, os personagens vão tomando decisões diferentes do que eles tomavam antes, tá ligado? Eles têm que mudar, porque as coisas, tipo assim, a cidade é a mesma, a cidade continua sendo louca, mas as coisas que acontecem na cidade, como tu falou, elas são diferentes, então você precisa de uma abordagem diferente, tá ligado? E, tipo, e as pessoas vão evoluindo. O legal de Durarara é que, tipo assim, Durarara, conforme tu vai passando a história, é tipo How I Met Your Mother, tá ligado? Tipo assim, não é os personagens, eles são de comédia, é um trama de comédia, mas eles não ficam no mesmo nível, eles vão evoluindo. Durarara é a mesma coisa. É uma história que é baseada nas cidades, é baseada nos personagens, mas eles não têm, tipo, eles têm um estilo próprio, mas eles não são fixos nisso. Eles não ficam na sua marca, eles vão evoluindo. Sim, não, isso é foda. É absurdo, é absurdo. É, a trama de Durarara é uma coisa que prende. Eles conseguiram manter a soundtrack, o que foi legal, né? Muitos temiam que isso não acontecesse, eles conseguiram manter a soundtrack. E uma coisa interessante que tem muita gente falando, que é por que que Durarara, com 30 e poucos episódios, está sendo lançado em intervalos... Tão separados, né? Tipo, uma temporada de intervalo para cada um. E aí tem gente já falando que provavelmente eles vão aproveitar esse tempo na venda de Blu-rays para tentar aumentar a verba e quem sabe melhorar a qualidade do anime até a temporada final, né? Provavelmente é isso que eles estão querendo fazer, o financeiro, né? Para conseguir arrecadar a verba para melhorar o anime. Espero que seja realmente isso que funcione, né? Alguns animes fazem esse tipo de coisa, né? Feio. Kuroko no Basket funciona do mesmo jeito as temporadas, né? Dá uma pausa, pula, uma pausa, pula. E a gente viu aí em Fate, por exemplo, que o tempinho de espera faz em questão de verba, né? Então, talvez aí até melhore para as próximas. Final dessa primeira parte, assim, foi excelente. Com certeza, acho que foi, se pá, o melhor final de tudo que eu assisti. Melhor coisa que teve. Durarara é muito zica, mano. Durarara é zica. E quem tá reclamando vai tomar no meio do seu cu. Só pra constar, porque o Marco tá reclamando. Então, foda-se. Então vamos pro próximo. Sou foda. Próximo, Junketsu no Maria. Brilha, Tomás. Brilha, Tomás. Eu fiquei caladinho por uns segundos aí, minutos, horas, enfim. Meu, Junketsu no Maria. O Lucas viu que 5 minutos e dropou, né? Que erro, né, Lucas? Que erro nada. Estou muito contente. Você quer começar falando por que você dropou? Eu falo por que não deveria ter dropado. Cara, ó, é simples assim, porque eu dropei. A animação não era lá essas coisas. Soundtrack não me animou nem um pouco. E a trama, sei lá, não tinha muita coisa, tá ligado? E cara, as duas menininhas que aparecem, a gostosona, a Eti, sei lá o quê, e a vergonhazinha alheia, Maria, mano, porra, deu não, velho, deu não. Aí eu dropei. Bom, Junketsu no Maria, ele trata da personagem Maria, uma bruxa, e é interessante essa obra, onde ela está contextualizada. Ela trata bastante, se passa na Guerra dos 100 Anos, se eu não me engano, é uma guerra entre a França e a Inglaterra. Não posso estar me enganando se é essa guerra, mas enfim. Tá certo. Aí, valeu, Carlos, nosso historiador... Que mais, Lucas? O que ele é, mano? Historiador? Historiador, especialista em marketing, especialista em impacto colonial, teoria de marketing. É isso, esse é o Carlos. Porra, tudo aí, mano. Tem que ser multifunção, velho. Pra ser podcast, tem que ser multifunção. Isso aí. Valeu, Carlos. Enfim, então, Junketsu no Maria se passa num contexto de guerra, ela consegue contextualizar muito bem. Isso trata desde o... da questão política dos países, desde o clérigo, a questão da igreja é muito bem apresentada. E nesse contexto se encontra essa bruxa Maria, que ela não gosta dos conflitos, ela sempre intervém neles. Só que disso, lógico, sempre tem uma consequência. A gente acaba percebendo muito, por se tratar de uma bruxa e ter muita influência da igreja, principalmente nessa época, tem muito embate da filosofia dos dois, né? Da bruxa, da igreja. E é muito interessante como uma obra oriental ela acaba criticando bastante a nossa visão um pouco ocidental, assim. O Lucas, que ele é um pouco mais religioso, um pouco? Não sei como ele... não sei como ele encara a obra, mas tem muitas críticas à própria igreja, principalmente dessa época, que é uma igreja mais inquisitiva, né, Lucas? Então ele acaba atacando muito esse lado da igreja que, querendo ou não, faz a mente das pessoas, né? Sim, é tipo como se fosse o estado opressor. Tem toda mesmo. Uma questão também, pra quem quiser estudar, tem alguns livros sobre isso, o Carlos deve conhecer, que chama O Marketing Cristão, se vocês quiserem ir atrás, assim, se explica bem a parada, tá ligado? Então, é uma obra que ela consegue tratar muito bem o contexto histórico. Você percebe que ela foi muito bem... O autor é uma adaptação de um mangá, acho que tem uns 4, 5 volumes. Por isso que ele fechou redondinho em 12 episódios. É uma obra que você percebe que foi muito bem pesquisada, muito bem contextualizada. É interessante várias referências. Tem referência ao Deus... Não sei se é certo falar Deus das Bruxas. Para que elas recorriam? E tem algumas conversas interessantes com a Maria... O Junketsu tem diálogos muito interessantes, principalmente nesses aspectos um pouco mais filosóficos, um pouco mais de críticas, de pontos de vista, que tratam muito do que é a época. É interessante ver também um pouco dos personagens, como eles são trabalhados. Da Maria tem o garotinho, puta que eu esqueci o nome, que faz um pouco do par romântico dela, o soldado. Então é interessante, o que eu posso falar? O anime, ele além de trabalhar vários aspectos, ou seja, ele pega a esfera um pouco mais ampla e a trabalha, como por exemplo, instituição das igrejas, instituição, Estado, a guerra, ele consegue trabalhar também no âmbito interno, pegando cada personagem de cada dessas partículas e trabalhando eles dentro desse contexto para que a gente como espectador consiga aproveitar o máximo desse universo. Maria foi uma grande... surpresa pra mim, porque eu lembro da gente comentando, a gente sempre faz isso, a gente pega o charts da season, né, já fazendo um pouco o jabá do Gekko Guia que eles lançam, aqueles negócios imensos, né, os guias, a gente fala, puta, esse anime vai ser uma merda, esse anime vai ser legal, porque o Tsumari é um daqueles animes que eu achava que ia ser uma merda, e acabou sendo muito bom, é um anime que serve muito pra você refletir sobre algumas coisas, você para pra pensar, como o Lucas falou, não tem uma animação nada excepcional, uma trilha sonora tão pouco. Mas é um anime que ele traz questões muito legais pra você parar pra pensar. Uma história muito bem contadinha, muito bem fechadinha, e que vale a pena vocês assistirem. São só 2 episódios, história bem contada, então é isso, mano. Sim, bacana. Então vamos passar para o próximo, que é nada mais nada menos que Kuroko no Basket. Sou foda! Kuroko no Basket finalmente voltou. Esse mangá tão falado e que é uma bosta, mas esse anime que é tão legal. Basicamente é isso que eu tenho pra falar de Kuroko no Basket. Assim, o mangá é uma bosta, eu não gosto. Eu dropei, a arte é um lixo completo. Inclusive eu reli Slam Dunk e dá pra ver o quão ruim é Kuroko no Basket. Mas, esse anime é feito pela Production ID, bem conhecidinha aí no mundo dos animes. Ele é muito bom. Sendo bem honesto, tem uma animação muito bacana, uma soundtrack legal. Vocês estão escutando aí uma das bandas, a banda principal que toca no Kuroko no Basket, o Grand Rodeo. Tá tocando aí, vira e mexe. Vocês estão escutando aí nesse meu mix maluco aí de músicas. O anime é muito bom, pelo simples fato, ele descarta toda a importância de enredo que existe no mangá, tá ligado? O enredo é uma bosta, a boa parte do que é feito ali é uma cópia de Slam Dunk. Uma cópia ou homenagem, sei lá, considere como quiser. O cara usa 10 e tem cabelo vermelho, tá ligado? Principal. Sei lá, julgue como quiser. Mas, ele, cara, é basquete. É isso, é basquete com superpoderes, que nem é tão superpoder assim, tá ligado? Então tem todo esse lance, basquete, partida. Acabou a primeira parte dessa última temporada agora, no episódio 12. com o final da semifinal. Final da semifinal. E agora vai começar o flashback pra partir, pra então começar a partida final. Esse flashback deve durar, sei lá o quê, 5 capítulos, uma coisa assim, até chegarmos à partida final, que vai encerrar o anime, que já tá pra acabar. E, cara, o que eu posso dizer? As partidas que tiveram nessa temporada foram bem legais, bem emocionantes. A animação tá muito boa, principalmente pro nível atual, né? Alguns lances de drible são muito loucos. E a questão dos superpoderes, cara, eu discordo muito quando as pessoas reclamam superpoderes, porque tem um lance aí que chama o Olho do Imperador, que o cara dá um Ankle Breaker e faz o jogador adversário cair. Eu vou deixar no link desse post uns lances de crossovers de basquete da NBA. E aí você vai pensar, será que é tão irreal assim? Porque tem um lance do James Harden que o maluco cai e se arrasta uns 3 metros no chão. Então assim... Cara, eu vou te falar a minha opinião sobre o Kuroko no basquete. Eu não assisto o Kuroko porque me encheu o saco com esses animes que exageram, tá ligado? Só que tipo assim... Kuroko não exagera tanto quanto alguns outros animes, como por exemplo Prince of Tennis. Prince of Tennis é bizarro. Tá? Mas até aí, tipo, é muita partida com superpoderes, entre aspas, e eu não vejo um enredo legal, tá ligado? Então, tipo, Que não tem. Então até aí, porra, tipo, é legal pra quem quer ver partida, tá ligado? Quem quer ver a diversão mesmo rolar, tá ligado? Só que uma das coisas que mais me atraía em Island Dunk, por exemplo, fazendo uma comparação direta, era que, além da partida, o peso emocional que tinha na partida e tal, que tem isso em Kuroko e tal, mas não é tão pesado. Tinha o peso emocional da partida, mas também tinha a parte de fora. O treinamento, como é que eles se formavam como equipe e tudo mais, que tem muito pouco em Kuroko, tá ligado? É muito partida. E aí, tipo, toda essa questão do time, da união e tal, o peso que tem a cada partida e tudo mais. Tanto que, por exemplo, em Island Dunk, tem capítulos e episódios que, tipo, passam 3, 4 partidas num só capítulo, num só episódio, tá ligado? Do anime. Então aí você pode ver como o Island Dunk consegue trabalhar essa parte de partidas. Como uma partida foda em Island Dunk tem uma porrada de episódios ou capítulos, e uma partida mais ou menos tem, porra, um. Mas eu reli Island Dunk esses tempos, assim, e ele é foda demais. É claro, com certeza um dos meus mangás favoritos. E é um dos melhores mangás, e com certeza é um mangá que revolucionou o gênero de esporte, sabe? Dentro dos quadrinhos. Porque você, depois que você lê Island Dunk, tendo em vista a época que ele foi feito, você vê que praticamente tudo que tem de mangá de esporte hoje em dia, ele pega alguma coisa de Island Dunk. Alguma coisa de Island Dunk tem, a forma, o método, tudo que foi instituído ali. Island Dunk é um mangá sensacional, tá ligado? Tudo que ele faz bem. A arte evolui de um jeito natural, e no final ela tá excepcional, e mesmo assim você não consegue dizer, ué, mudou? Tipo assim, o Inoue faz de um jeito que você se acostuma. O basquete apresentado em Island Dunk, ele é perfeito. Todos os fundamentos, técnica, movimentação, tudo perfeito. Se você é fã de basquete, você quer uma obra de basquete, você quer Island Dunk, você não quer Kuroko no Basque, tá? Kuroko no Basque é o que o Carlos falou, não tem enredo. E o que tem é uma bosta. É verdade. Eu assisto anime de Kuroko no Basque porque ele é divertido. Ele é divertido, ele tem uma animação legal, tá ligado? E esse exagero, que nem o Carlos falou, ele só é exagero em algumas coisas, que nem eu falei, a maior parte do que são ditos poderes, tá ligado? São técnicas de basquete, tá ligado? O ankle breaker, crossovers, são coisas, tipo assim, simplesmente normais de basquete. Você vê caras que nem o LeBron James derrubando dois malucos quando vai enterrar, tá ligado? Não é tão absurdo assim, tá ligado? Então, o Kuroko no Basque é pra você se divertir. É isso, o Kuroko no Basque é pra você se divertir. Não leia o mangá, minha recomendação. Vai ler Island Dunk, que nem a gente falou aqui. Existe uma pressão dos personagens, a forma com a qual eles lidam com o outro, o sentimento e tal. Ao mesmo tempo que ele não é um big deal, tipo assim, os personagens... Tem uns caras ali, tipo, a irmã do cara não tá pra morrer, tá ligado? Não é esse tipo de coisa. Mas é aquele negócio do porquê o cara tá jogando com o time, do porquê ele quer jogar com aquele time, porquê ele quer ganhar... A relação dos personagens, como isso influencia eles naquilo. Senão daqui é outra coisa. A gente tá falando de um mangá nota 10, foda. não tem nem... Comparar com o Kuroko no Basket, que bebe diretamente da fonte, tá ligado? É meio que sacanagem, sabe? É que nem comparar Friends com How I Met Your Mother. How I Met Your Mother é muito melhor, não tem nem o que comparar. Já prevejo os haters aí nos comentários, né? Os haters de Friends, né, mano? Cara, se a gente fosse grande, velho, ia rolar... Nossa, a gente ia ganhar muitos comentários, ele é quase Naruto, velho. Ah, mas eu falo o quê? Desculpa, acho uma bosta. O Barney Stinson come o Joey com garfo e faca, mano. Sério, não? E comeria, quem sabe, né? De outro jeito. Não dá pra saber. Bem, então é isso. Vamos passar para o nosso próximo bloco. Então falar de Sarekano, eu não vi, não sei se eu... só eu vou falar, então lembramos, não vou, só eu vou falar. Minha chance de brilhar igual o Tomás, né? Só chance de brilhar, your shining moment, baby. Pô, só avisando que Sarekano é aquele que eu dropei no episódio 0, né, mano? É, isso aí mesmo, então vamos lá, gente. Primeiro episódio de Sarekano, episódio 0, igual o Tomás falou, é um episódio... É uma merda. O nome do episódio é... Caralho, como é que é mesmo? Eight for Life, uma parada assim. Ele é um episódio de It. Tipo, o título do episódio é dizendo assim, tá ligado? Tipo, episódio It, Eight for Life. Não é uma parada assim, tá ligado? Eight for Fun, não lembro direito agora, mas é isso. E é bem legal se você pegar a lista dos episódios e assim, o título e você dar uma olhada, porque realmente o título de cada episódio diz que é o que vai ser o episódio. Sobre essa... como é que é o meu nome? Cara, eu sempre... Sarekano. Sobre Sarekano, cara. O legal de Sarekano não é nem, tipo, os personagens, porque os personagens são bem clichês, tá ligado? Pelo menos o basicão dos personagens é bem clichê. Você tem a Lolita... a Lolita Tsundere. Você tem a gostosa tal quietinha, mas que é safada. Aí você tem a prima... Cara, tem até a prima, velho. Tem a prima safada que vive no mesmo lugar que o moleque, tá ligado? Tipo, tem tudo isso. E você tem a garota neutra. A garota do outro mundo, tá ligado? É literalmente isso. Por que a garota do outro mundo? Sarekano trabalha muito... É um moleque otaku. Ele é o personagem principal. Ele é otakão mesmo, raiz, roots, japa. E... É muito engraçado porque eles estão dentro de um colégio... Parte colegial mesmo, né? E aí, eles que são considerados os três mais famosos personagens do colégio, né? É a garotinha Tsundere, a gostosa enrustida e o moleque. Por quê? Porque o moleque, tipo assim, a aula tava chata, a aula com vídeo e tal, o moleque cancelava o vídeo do professor e botava anime pra galera ver, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então o moleque é meio quase um herói na escola. E as duas minas são gatas, então por isso que elas são conhecidas. Aí o que acontece? As duas arminas, elas escrevem livros, a outra, a Tsundere, ela desenha Eti, ela faz parte desse negócio de circo. O legal de você acompanhar a Sarekano, tipo assim, são algumas coisas. Primeiro, é você perceber como é que é esse mundo de, não somente de mangá, mas eu digo até mais embaixo mesmo, esses círculos de desenho que tem, parte Eti, como é que é feito essas exposições gigantescas no Japão, por que isso chama atenção e tudo mais, como isso gera dinheiro. Os fogueteiros aí, de Caton. É, isso aí, tá ligado? Na verdade, pro fogueteiro de Caton pode servir, tá ligado? Que a gente sabe que ele curtiu um bump com isso aí, né? É, fogueteiro de Caton, aí fica a mensagem, hein, fogueteiro? E aí, cara, tipo, o plot mesmo principal é a junção de todos esses personagens, tá ligado? Que mais ou menos já se conhece e tal. Não trabalha muito inicialmente os primeiros episódios não trabalham muito como eles se conhecem, vão trabalhar um pouco mais pro meio do anime e tal, background, isso tudo, mas o plot principal é a construção de um jogo Ero, que é um jogo ET, tá ligado? Pelo personagem. É um jogo Eru? Tendo como Hã? É um jogo Eru? Não, é quase isso. Quase isso? É quase isso. É. E não é preto também. É fake também, igual o. É fake, igual eu. Nossa. Né? É. Desconcertei o cara. Só vai entender quem ouviu prorroga, né? Velho? Escutar, por favor, escutar a prorrogação 36, tá? Saiu essa semana, no, na semana de lançamento do podcast. Então, e aí o que acontece? A personagem principal, e aí isso é uma das coisas legais de Sarekan, ela é um personagem away. É uma coisa bem simples de roteiro, que é você colocar um personagem como se fosse o telespectador, tá ligado? Ela coloca um personagem que não tem nada a ver com esse mundo, tá ligado? De et, publicação em livro, game, et, esse tipo de coisa assim, e coloca ela ali pra servir de base pro telespectador entender as coisas que acontecem, porque ela é essa linha de ligação entre a gente, né? E o mais engraçado são as tiradas de comédia que tem na série, porque, tipo, a série, ela é muito pautada em comédia, no Slice of Life, e essa meninazinha aqui não tem nada a ver, ela, literalmente, tipo, ela vira e fala assim, tipo assim, tem uma parte que é muito engraçada, que ela vira e fala, ela tá jogando um jogo, aqueles jogos simples, tá ligado, de romance japonês, que você tem o carinha e você tem que construir a sua garotinha, tá ligado? Então ela tá jogando, e aí ela começa, tipo, fazer as coisas mais normais do mundo, tipo, a menina tá lá, ah não, mas eu te amo, tipo, aquela coisa bem anime, tá ligado? Não, e tal. Aí ela vira e fala, tipo, foda-se, tá ligado? Aí o moleque, não, tu não pode fazer isso. Ela falou, mas tipo, essa é a vida real, tá ligado? Como assim eu não posso fazer? É bem assim, então a comédia do anime é bem legal, tá ligado? E o que me prendeu mais anime, a direção. A direção do anime, ela tem episódios espetaculares, tá ligado? Tem a cena do segundo episódio, onde que você tem a conversa dos três populares e dentro de uma lanchonete, os três estão conversando e na verdade você tem um quarto membro, que é essa garota que é o outside do mundo, e ela não aparece, tá ligado? E ela tá falando, tá ligado? Mas é tipo assim, ela fala uma voz baixa e ela não aparece nos ângulos que são representados na câmera, tá ligado? Como se, tipo assim, ela não pertencesse àquele mundo, tá ligado? Ela é tão fora do mundo, e o personagem dela tem a característica de não ser notada, quase como o Kuroko no Basket, que ele consegue transmitir isso na direção de câmeras e tudo mais, na direção mesmo do anime, que é muito maneiro, tá ligado? Tipo, se você começar a acompanhar, perceber esse tipo de coisa, direção de câmera, ângulo e tudo mais, você vai curtir cada vez mais o anime. O problema, eu acho, eu não cheguei a pesquisar sobre isso, que cada episódio é um diretor, então são alguns diretores diferentes para vários episódios, tá ligado? Isso fode um pouco o anime, porque tem animes, tem episódios do anime, desculpa, que ele apela muito pro et ainda, tipo, é quase o primeiro episódio que tu filtra lá, tipo, tem uns episódios que ele apela muito pro et, os ângulos são, tipo, estúpidos, são jogados, tipo assim, o que você vê nos primeiros episódios desses ângulos incríveis que os caras tomam de direção, aí mais pro meio eles já botam um close na bunda da mina que não tem nada a ver, bota a mina voando calcinha, tipo aquelas coisas bem babaca, tá ligado? Que não porque, precisava, cara, tá ligado? Uma coisa que pelo menos só vendo um episódio, pessoal, que eu percebi é que é o seguinte, era um anime que, tipo, tinha uma história, tipo, até interessante por trás, mas que eles preferiram, tipo, usar o et pra, tipo, chamar a atenção do público, sabe? Só que eles acabavam usando demais e acabou o fundo da história. Entendeu? Sim, então quanto acontece, que eu vou te falar agora. Uma coisa que eu e o Lozecão falamos no cast que se perdeu. Os primeiros episódios de Sarekano, tipo, eles não vão pro lado do et. Na verdade, quase não tem et nos primeiros episódios. Tipo, nos primeiros 3, 4 episódios. É muito esse negócio que eu falei, tipo, de ser a história, de ter a comédia, de ter essa personagem fora do mundo ali de et. Você tá explicando esse mundo de et a partir dessa personagem. E aí, assim, embate de pensamentos, tá ligado? Entre a personagem que não participa, e aí saem as melhores piadas disso, que são críticas a esse mundo, tá ligado? Eles fazem as críticas ao otaku retardado, tá ligado? E a direção que, pô, os 4 primeiros episódios, a direção é muito foda e tudo mais, e aí, tipo, tu vai pro 6º episódio, 7º, que já tá trabalhando mais o background dos personagens e algumas coisas da construção do jogo, que fica monótono em algumas partes do anime, entendeu? Que eles começam a voltar pela proete, tá ligado? Não sei se, não sei se tipo assim, esses 4 episódios que eles não fizeram isso, que não deu o retorno que eles não estavam querendo, e aí eles começam a voltar a apelar pro eixo pra dar o retorno, não sei. Mas volta um pouco isso, e aí, tipo, te quebra. Porque tu tem uns 3, 4 primeiros episódios muito bons mesmo, que te fazem querer ver uma ideia merda, e que depois você começa a cair, tá ligado? E esse é o problema de Sarikan, tipo, enquanto não apela pro eixo, se mantém bem. E quando começa a apelar pro Eti, que tem vários momentos que fazem isso já pro meio, pro final da temporada, se perde, tá ligado? O engraçado é que eles inverteram, né, Carlos? Que geralmente começa com o Eti pra chamar atenção. É. E depois que vai pra história mesmo. É, inclusive nessa próxima temporada que tá começando agora, vai ter um anime do estúdio Mappa, que parece que vai usar esse recurso aí, que é o Punchline. Mas provavelmente fazendo crítica. Estúdio Mappa, né, galera? Talvez, provavelmente. É, cara, tipo, só pra dar uma noção rapidinho qual é a base do anime, o anime não é original. Ele é de uma light novel, tipo do Rarara, tá ligado? Que é uma light novel mais vendida no Japão, tá ligado? Que é de romance mesmo, light novel. Eu nunca li a light novel pra saber se tem muito hate na light novel e tudo mais, mas quem já conhece a light novel mais ou menos, de coisa que eu li pela internet, já que não vai buscar assunto, é, fala que é uma light novel muito boa, que trabalha muito mais o lado do romance mesmo, dos personagens, mas que ainda tem o lado hate, pra chamar atenção, tipo, ainda tem o harém, ainda tem o negócio da RPG de vez em quando de calcinha e tudo mais, que é meio retardado e tudo mais, mas que tem uma hora que embala, tá ligado? Embala e vai. Ok. Eu não vou assistir. Mas eu gostei. Ah, não é eu entendi. Assim, realmente, eu entendi. O que me prendeu, tipo, realmente a história no início não te prende, tá ligado? Você que tá acostumado com anime e tal. O que me prendeu foi a direção no início. E aí, depois, melhora, cai. É um anime mediano, vou botar assim. Eu vou dizer assim. Esse anime está para o Tomás, assim como o Junketsu no Mari está para mim. Tipo isso? Não, Junketsu no Mari é bom, velho. Não, ó, saca só. O Carlos tá falando que ele gosta, que é bom e tal. Você assistiu o primeiro episódio e dropou. Você falou que o Junketsu no Mari era bom, eu dropei, entendeu? Essa é que eu entendi que o Carlos foi mediano, né, velho? Mas, tipo... Cara, tipo assim, tem episódios que eu achei foda. Tipo assim, puta. Do caralho, tipo, episódio 4, se eu não me engano, foi episódio 4. Achei do caralho, episódio 2 é muito bom. E aí tu vai pro episódio 6... 7, se não me engano, é um dos dois que trabalha muito lá de jeito, tu fala puta que chata porra, tá ligado? É inconstante o anime, tá ligado? Questão de roteiro, né? Tipo animação é bem... É um anime da Vila Luiz, tá entendendo? Anime da Vila Luiz? Então é isso. Davi Luiz. Anime, caralho. Anime, Davi Luiz já é um verbo já, Tomás. Davi Luizar. Inclusive, vamos passar para o próximo. Sou foda. Próximo anime da nossa lista. Vocês dois, vocês choraram? Fala sério, vocês choraram? Não. Chorei, cara. Vai, Shigatsu, não, nossa, vocês amam, eu sei que vocês amam, vamos lá. Na moral, Shigatsu é muito bom, merece uma review. E é muito pouco tempo pra falar, tipo, que negócio tão bom assim, no seu Carlos, mas, tipo, eu acho. Não, é pouco tempo, Shigatsu merece um cast próprio, não vou dizer. Certo. Shigatsu. Ele está travando, assim como sua chamada. Percebe? Ele usa. Nossa, e ele tá falando, tá ligado? Ele tá vendo, você vê que a persistência. Mas é tipo, ô Tomás, será que a fala do Carlos é mesmo com a persistência dos personagens, né? talvez, né, cara? É uma relação. Esse podcast aqui ele é muito metafórico. Ele é muito metafórico, né? Mas e aí, Tomás, qual é que é a parada? Eu sei que a animação é ótima, a soundtrack também, isso aí não tem como negar. Não, tanto que ele entrou pra várias categorias do MD Awards. Ganhou alguma? Eu não lembro agora. Nada. Nada? Se pá, nada. Ah, é, teve a máfia lá do... Nada. Primeiro que ele não tem a soundtrack melhor que Ping Pong. Nem tem uma animação melhor que Fate. Então não deu. O melhor anime não ia ganhar. Então ficou assim. Caralho, né? Vamos esperar o Carlos ou foda-se? Ah, vai falando aí de Shigatsu. Ah, beleza. Bem, Shigatsu pra mim é um anime simplesmente incrível. Eu já vou falar, tipo, uma distinção pra mim básica, tipo, do anime e do mangá. Que, é, assim, o anime, ele tem uma animação linda, soundtrack linda, só que o pacing ele deixa um pouco a desejar. Pra mim que li o mangá antes, pra mim um ritmo um pouco mais lento que é trabalhar no mangá é muito melhor como uma história contada, como uma própria narrativa. Porém, entretanto, contudo, a arte do mangá é horrenda. É mesmo? Então, tipo, você fica assim, porra, qual que eu vou ver, tá ligado? Eu recomendaria mesmo o anime, pra quem não conhece. Porque o Carlos, que ele só viu o anime, tipo, ele adorou, não viu nenhum problema disso. É, apesar de ter alguns subtítulos que são absolutamente corridos, como o 12 e 13. Bem, chegado seria um anime que, se você não conhece, né, que ele fala, começa tratando de música, mas depois você percebe que ele trata muito mais. Ele trata do romance, do crescimento dos personagens. É aquela história um pouco de coming of age, sabe? O personagem se encontrando, quem é que ele é, trabalhando com os traumas do passado. Ele consegue trabalhar muito bem o personagem, assim, principalmente o personagem principal. E não é aquele personagem que, por exemplo, tem um trauma e do nada melhora, do nada ele fica bom. Tem todo um processo longo, personagens ajudando, vários flashbacks que explicam. É tudo muito bem explicadinho, tudo bem detalhadozinho. Então os personagens que têm um papel fundamental são muito bem trabalhados. Seja o personagem principal, o carinha de óculos que esqueci, seja a Tsubaki, a garota cabelo castanho, seja a loirinha. Todos são muito bem trabalhados com todas as suas nuances. Tô vendo que você sabe bem o nome deles. Ah, mano, faz um tempo já que tipo, terminou, velho. Ah, sim, sim. Inclusive, sobre esse final, acho que vocês devem ter bastante que comentar sobre esse fato de eles terem terminado junto, né? Só deixa eu comentar uma coisa antes, que tipo, que eu gosto bastante da obra, apesar de tipo, ele se focar um pouco mais no romance, nos personagens, na vida deles, que é muito Slice of Life. Uma coisa que eu gostei muito da obra é como ele aborda a música, que é um jeito que eu gosto. O Lucas, ele discorda um pouco comigo. Eu acho que a música tem que ser tocada um pouco pra você, e tem que ter a sua própria interpretação. Tem que ser algo livre, algo que te liberte. E algo que saia um pouco daquilo que tá simplesmente na escritura, aquilo que eles leem. Isso pode ser transferido também. É muito interessante esse negócio que a música pode ser transferida pra vida deles. Que eles têm que ser mais livres, têm que ser mais abertos. O que... ele faz uma relação muito boa à história, que ao longo que o Arima, olha, lembrei o nome, se fudeu, Lucas. O Arima, o personagem principal, ele vai se libertando mais com a música, ele vai se libertando mais como pessoa e vai percebendo mais sobre a própria vida dele. Então, eu acho muito legal como ele faz essa relação da música com a vida dos próprios personagens e da música em si mesmo, de como deve ser tocado mesmo e não ficar preso dentro de um estigma. Deixar pro Carlos falar agora, porque eu já falei pra caralho. Só antes do Carlos falar, eu queria falar sobre essa questão da música que você citou, só dar meu ponto de vista, que você falou que eu discordo, fica aí, né? O Lucas discorda, é isso, né? Rapidão, eu entendo isso, acho até justo até determinado ponto, música é sentimento, putz, música é vida e tal, bonito pra caramba, mas eu como músico semi-profissional devo dizer que assim, não é música, quando a gente fala música, minha opinião, tá? É o que eu falei, entendo e acho totalmente justo. Inclusive, se todos os artistas tivessem essa visão de paixão, de vida e tal, provavelmente a música seria muito melhor num todo. Mas quando a gente fala de música mesmo, música é praticamente uma ciência, música é matemática, tá ligado? E música das melhores que a gente tem, ela é isso. Ela é uma risca concreta de técnica sendo utilizada, tá ligado? É que diz o nosso... Temos Mozart e tantos outros pra provar isso aí, porque é o que explica um cara surdo, por exemplo, conseguir tocar piano, tá ligado? Bem, minha opinião, tá? Minha opinião, posso estar errado, talvez realmente esteja, mas é só minha opinião. Carlos. Cara, vamos lá então. Shigatsu é um anime, cara, que tipo assim, primeiramente o feeling do anime, eu não li o mangá, ele encanta, tá ligado? Tipo, ele consegue trabalhar esses temas de uma forma que é leve, é uma coisa tipo assim, que ele consegue trabalhar os temas mais pesados que ele quer trabalhar, mas mesmo assim ele te deixa apreensivo para ver o próximo episódio, porque é um anime feliz, tá ligado? Tipo, as cores, toda a utilização de ângulo. Porra, mas chorei vendo o screenshot, mano. Eu vi um screenshot e chorei. Porra. Então, cara, tipo... ele é um anime que, tipo assim, ele realmente faz tenho vontade de ver, porque ele olha e eu falei, mas porra, algumas coisas eu parei a pensar assim depois que terminou o anime e tal, depois que eu tava na vibe do anime, e ainda assim eu olhei e falei, putz, tá. É, por exemplo, é muita coisa acontecendo pra uma criança de 14 anos, eu não faço a menor ideia como é que é um, como é que é ser um prodígio de música de piano, mas que puta que me pariu. É muita coisa pra acontecer pra um moleque de 14 anos, tá ligado? Na vida de um moleque. Tô falando sério, tipo, na minha vida de 14 anos eu jogava bola, batia punheta, via Playboy, sei lá, cara, tipo, eu... Porra, acontece um... acontece tudo na vida do moleque. E hoje em dia, né? Você só parou de jogar bola, o resto continua igual. Não, parei de ver Playboy, cara, agora, agora tem X-Video. Porra, né? É, streaming aí de pornô tá aí pra ficar. Mas é, eu vou ser bem honesto, músico profissional mesmo, principalmente esses músicos mirim, tem uma vida fugida, tá? Bem fugida. Não, eu imagino, cara. Tá difícil de gerir, tá ligado? Acho que o motivo que eu prefiro um pouco mais do mangá, um pouco narrativo, é porque, por ser mais lento, você percebe que o personagem principal, o Arima, ele tem mais tempo pra digerir essas coisas e, sabe, aprender mais com as situações. Porque sim, o anime então, é muito rápido. É porque, tipo assim, né, o Lucas tá falando, tipo, eu imagino que seja, tipo, tem uma coisa meio punk, assim, nessa vida de prodígio, essa galera começa a fazer. Porque eu, do que eu conheço da galera que, toda essa área de artes, assim, né, e tal, seja esporte, seja realmente a parte artística, que começa bem cedo, como ator e tudo mais assim. Realmente os caras têm uma vida de 14, 15 anos. Pô, vamos lá, Macaulay Culkin, tá ligado? Tipo, que com 10 anos era um ator super famoso, com 17 é um drogado pior que o Jobson, tá ligado? Então, porra. Que isso, não fala isso do Jobson, ele vai ficar ofendido. Ele vai ficar ofendido. Né? Jobson, mas o caso, mas o Casagrande tá aí pra ajudar ele, né? Exato, a dupla de ouro. Né? E aí, tipo... Tudo bem que pode ter, tá ligado? Mas, sei lá, eu acho que se pra mim ia pegar mais pesado se tivesse personagens um pouco mais velhos, sei lá, 18, 17 anos, tá ligado? Eu ia achar a história mais crível, mas tudo bem. Tirando isso, é, o feeling da história é muito bom, os personagens da história são ótimos, tá ligado? Eu gostaria muito de ver uma história voltada pra música. Eu ainda não vi uma história totalmente voltada pra música. As histórias que eu vi até hoje de mangá que trabalham música mesmo, é, não tem, tá ligado? Porque, tipo assim, Beck não é uma história sobre música, é uma história sobre uma banda, tá ligado? Tipo, ali, a vida da banda, o que acontece com a banda. É, Nodame também é romance, tem mais partes de música, eu aprendi muito mais coisas sobre música do que em Shigatsu, porque é muito maior Nodame que Shigatsu também, né? Mas tem mais veia musical, mas não tanto. Bem, o Shigatsu, desde o início, o Shigatsu não te diz que é realmente um anime de música. É, se tu for pegar alguns detalhes, tipo assim, você acha que pode ser um anime de música no início, mas, cara, tipo, desde o início ele te diz, cara, vai ser um anime de romance. Vai ser um anime que vai te entregar um slice of life. Não vai ser um anime de música. E nisso que ele faz, ele é estupendo, tá? Tipo, a integração entre os personagens é estupenda. O final é redondinho, tá ligado? Você consegue manjar o final, principalmente a segunda parte do final inteiro, desde o início da série. Tipo, a dica pra quem vai começar a ver Shigatsu agora, fica atento pra todos os tipos de sinais que podem ter. Tipo, do meio pro final da série, então é estúpido, tá ligado? O cara tá jogando na tua cara o que vai acontecer, tá ligado? É sério, tipo, a todo momento tu sabe o que vai acontecer. Alguém vai morrer! Então, mas é o seguinte, é uma coisa que eu até discuti com o Carlos. Uma coisa, tipo, é o final ser previsível, mas não quer dizer que ele é ruim. É, não, não é nenhum problema, ele é redondo. Ele trabalha, ele pega essa previsibilidade e trabalha em cima dela. Entendeu? Então ele prepara todo o terreno pro que vai acontecer, o que pode acontecer, todas as outras possibilidades de desenvolvimento. Todo mundo já sabe o que acontece, porra. Com cinco episódios você sabe o que vai acontecer. Morrer. Não, vai morrer. É isso. Sim, tipo, não é nem um pouco difícil, tá ligado? Eu nem vi, eu sei. Então, isso, né, é muito boa, redondinha e... Só pelo final, rapidinho, Tomás. É, tipo, falando do que poderia acontecer se fosse um final diferente, né? Se eu rolasse, tipo, todo esse final diferente, muita gente pediu e tal, vamos deixar aqui claro o que que é, todo mundo já entendeu mais ou menos o que é o final, né, que a gente tá falando, né, mas sei lá, eu acho que se rola, tipo assim, todo mundo ia ficar feliz, sair com um sorriso no rosto e tudo mais, mas, sei lá, eu acho que todo o clima que a história foi pautada não seria tão bom, tá ligado? Tipo, seria um happy end, seria legal. Tô deixando aqui bem claro o que acontece no final, tá ligado? Mas, porra, não ia ter o encanto, tá ligado? Porque, tipo assim, mal ou bem, Shigatsuna fala bastante parte do que acontece na vida real, tá ligado? E aquilo ali acontece na vida real. E, porra, sei lá, acho que se acontecesse milagres desse tipo e tudo mais, esse todo momento na vida real seria meio pesado, seria, fugiria um pouco do que Shigatsuna trabalha, tá ligado? Eu acho até legal. Eu não teria esse final tão bonito. Eu gosto. Os primeiros finais teriam, tipo, críticos, tá ligado? Por exemplo, pô, se tivesse, de repente, não falar, a pessoa fala, nossa, faltou bolas pro autor, tá ligado? É, mas pô, é isso, é sempre assim, Tomás, é sempre assim, alguém reclama que não foi bom porque, se é um final aberto, reclama porque não teve coragem de finalizar, se morre, o pessoal reclama porque não foi feliz, se não morre, não teve bolas, ninguém nunca tá satisfeito. É isso, ninguém nunca tá satisfeito com essa porra. Não, ninguém tá satisfeito. Tipo assim, cara, eu vou te falar a verdade, o final de Shigatsu é um final pra série perfeito. Eu vou dizer... Podia ser mais, eu podia ser uma coisa diferente, mas... Sim. Cara, ele é perfeito pra obra. Eu não vi, e eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo. Provavelmente, se eu assistir, eu vou querer que seja isso que vocês estão falando, tá ligado? Porque, tipo assim, final de Slam Dunk, assim, pra quem leu Beck, meu, se as coisas fossem bonitas em Beck, a história não era boa, porra, tá ligado? Então, tipo assim, cara, é fazer o quê? A história é assim, tá ligado? A vida, cara, é assim. Pra mim, o final de Beck Feliz é o final do romance, tá ligado? Não é o final da banda, nem nada. É o final do romance deles. Sim, e entendeu? A única coisa feliz também, porque a vida da banda é se tomar no cu. Tomar no cu, tá ligado? Porque realmente aquele final ali em aberto de Beck, tá ligado? Por exemplo, não disse que o mundo vai fazer sucesso com a banda é e tudo mais, mas... O final do romance, tipo assim, o que me deixa feliz em Beck ser o meus amigos favoritos, meu mangá favorito, provavelmente, tá ligado? É todo como chegar esse trabalho é ali os personagens entre si, tá ligado? E, puta, cara, eu acho que poucos animes conseguem, animes e mangás conseguem trabalhar tão bem esse tipo de ligação entre os personagens, tá ligado? E Shigatsu foi muito bem. Eu acho bacana, e você falou de animes, mangás de música, que falem de música mesmo, você tem o Me and the Devil's Blues, que vai falar de história da música, né, vai falar do Robert Johnson, vida foda. Do cara, tá, toda essa merda, e tá, cara, eu assisti um episódio, porque eu não sei, de um anime que tava rolando aí, entrei num desses sites aí de baixar anime, tá, porque eu ia baixar um dos animes que eu tenho na minha lista pra assistir dessa nova temporada. E aí tinha esse daí de música. Menininhas Moe numa banda de orquestra da escola. Eu falei, ah, por que não, né? Tô aqui mesmo, foda-se. Né? Não vou ter essa oportunidade de novo, né? Porque eu poderia dormir ou vomitar. Então, fui ver. Cara, talvez ele fale de música. Porque, tipo, nas primeiras cenas é a menina escutando a banda nova da escola e falando... Eles estão desafinados e claramente não devia estar em si bemol. Que isso, mano? Olha, eu não sei. Pode ser uma grande bosta. Mas Keion tá aí pra provar que pode ser foda. Bem, eu acho que falando de Keion, a gente terminou de gatos. Então, vamos para o próximo. Sou foda. Shirobá. Fala primeiro de Shirobako, que é um anime que quando ele terminou agora, com 23, 24 episódios, começou duas temporadas atrás, e no começo eu nem tinha dado bola, nem assisti, tipo, pra season mesmo, e eu vi o Carlos comentando que era um anime que poderia ser interessante, mas que eram de garotinhas que faziam animes. Eu já fiquei com um pouco pé atrás. Eita, mas que esse daí, ó, tem uma chance de dar uma merda grande, hein? Tem a chance de dar uma merda gigantesca. Aí foi passando tempo. Não tinha nada melhor pra fazer, né, Tomás? Não, tipo, eu, né? Ah, toma aqui, não vou ter essa oportunidade de novo. É, tipo, tá ligado? Entrando, tipo, em site de, tá ligado? AniTube, essas porra toda, tá ligado? Eu vi uma semana aparecer, tipo, Shirobako. Eu falei, caralho. Será que essa porra é boa, mano? Chega uma hora que você não aguenta mais, né? É, mano. Eu fui procurar um pouco, ver se o pessoal tá falando bem, o pessoal tá falando mais ou menos bem. Eu falei, vai assistir essa merda, mano. E não é que a merda é boa, velho? Caralho, você comeu cocô e gostou, né? Caralho, mano. É engraçado porque ele vende... Se você ver a primeira imagem, assim, os 5 primeiros minutos, ele te vende um anime o quê? Moe, tipo, de garotinhas no ensino médio, tipo, num clube de animação fazendo anime... comendo rosquinhas e sendo felizes para sempre, tá ligado? É felicidade. Nossa, fizemos o anime. Vamos fazer anime juntas pro resto da nossa vida. Só que daí, mano, progride. E como eu já expliquei um pouco pra eles, o anime, ele explica muito da própria indústria do anime. Ele te joga como se você fosse um estagiário lá, na primeira metade da obra. Então, aquele negócio, é muita informação, é muita coisa acontecendo, você fica até um pouco perdido. Isso que eu acho que é um ponto negativo pra quem começar a acompanhar Shirobako, porque ele não para muito pra explicar. Você tem que ir pegando as coisas. Só que é interessante que ele vai explicando muito desse cotidiano, como funciona, desde o processo de produção mesmo, processo criativo, processo de licença, até passando pelas diversas formas de produção mesmo. Porque a personagem principal, se não me engano, a Miyamori, ela trabalha na produção, ou seja, aquela pessoa que faz o... Ela, tipo, não trabalha, ela faz os outros trabalharem, tá ligado? Manjo Trines, do site, ele não trabalhava, ele mandava os outros trabalhar, tá ligado? Mas ela também é BV e virgem com 24 anos? E gorda. Talvez, e gorda. Não é gorda. É gorda? Tá ligado? Mas enfim, continuando. Então, tipo, o anime, principalmente, ele pegou um personagem... chave, assim, na produção de anime, e que ela consegue, tipo, trabalhar nas diversas áreas dentro da indústria, e a gente consegue perceber muito do que tá acontecendo dentro dela. O interessante também é muito essa convivência de escritório. Eu que trabalhei, o Lucas que trabalhou, acho que o Carlos também, é muito interessante ver como se dá essa dinâmica do escritório. Não chega a ser um The Office, né, Lucas? Nossa, The Office, tipo, é sensacional. Mas é muito legal como se dá as interações dos personagens, como, por exemplo, dá uma cagada, como é que vai resolver, como se dá as brincadeiras dentro do ambiente de trabalho, como as diversos tipos de pessoas, como elas se relacionam entre si. Então, isso é muito interessante. Ele consegue trabalhar muito esse lado da indústria mesmo, tanto por esse lado dentro dela, tipo, dela... ver todos esses lados, tanto do lado de fora. Por exemplo, o anime fez sucesso, não fez? Como que tá os comentários na internet? O pessoal tá gostando? Não tá? Será que a gente vai conseguir produzir a tempo? Teve um rolo, por exemplo, do último anime que a gente vai falar, que é Yoru no Aterman, que eles tratam um pouco, que deu problema no último episódio. Enfim, e querendo ou não, uma parte muito boa do anime são os personagens, que no início eu falei que eram personagens que seriam moe, bonitinhos, que não serviram pra nada, mas que surpreendentemente são bem trabalhadas. É interessante que cada uma está num ponto da indústria. Então, por exemplo, uma é desenhista, outra é dubladora, outra trabalha com CG, outra quer ser roteirista. Então, é interessante como ele vai trabalhando esses personagens, as frustrações e as conquistas delas dentro do ambiente de trabalho, o crescimento delas, e como que a gente vai percebendo esse crescimento delas junto com o próprio crescimento da obra naquele foco. Por exemplo, uma personagem que é roteirista, então a gente aprende mais sobre como que se faz o roteiro, como é que acontece, um personagem começa a trabalhar um pouco mais com o CG, como é que ele acontece, como é que ele consegue conciliar o CG com a animação tradicional 2D. Então, é um anime que é muito interessante, você aprende muito, ele é muito engraçado, principalmente o diretor, que é um gordão, ele lembra um Trilhas um pouco fisicamente, tá, Lucas? Pra sua felicidade. Ele suja de lasanha, fede... Exatamente, é muito isso, velho. Tipo, come pra caralho, tipo... Enfim, é um anime muito engraçado, é muito leve, ele te ensina muita coisa... E ele consegue trabalhar diversas frentes de uma maneira muito natural. Foi um anime que surpreendeu muito e que, sinceramente, da temporada que lançou, foi um dos melhores animes, assim. Muito bacana, muito legal. Fica aí a recomendação, então, do Tomás. Esse anime aí que fala de anime, né? Metalinguagem foda aí. Então vamos passar para o nosso bloco final. ただ二人でずっと つけな愛をいけらかして。 Finalmente chegamos à parte final dos animes, olha aí. Vai dar uma hora e meia certinho, puta que pariu, que alegria, mano. É Anime de Wakaru, isso mesmo, o nome do anime é Anime de. Ah, e por que Anime de tá no final? Ué, a zoeira já começa no time, né, velho? Exatamente, é, exatamente. Anime de Wakaru, como dizer... É um anime de comédia de 5 minutos baseado em um hospital, tá? Que fala basicamente sobre problemas psicológicos, tá? Cara, sério, se existisse um hospital igual aquele... Cara, acho que até pode acontecer de existir um hospital igual aquele, tá ligado? Que serviço público de hospital hoje pode ser parecido. Tá, cara, mas é, não, é, é nenhum serviço de hospital das explicações médicas que eles dão nesse anime, mano. Não, nem um pouco. Sabe, baseado em gente, esse tipo de coisa. Cara, é muito engraçado. É que assim, o primeiro episódio acho que é legal, porque ele mostra meio que esse é o diálogo do médico com a enfermeira, né? Basicamente é o primeiro episódio. E aí ele fica toda hora falando da doença e ela fica contradizendo eles com umas paradas muito malucas, tá ligado? É, então, mas esse anime com certeza terá eti, aí ela é mal gostosa, ela aperta os peitos e tal, aí ele fala, não faça isso, porque você sabe que você está mentindo, porque não terá eti nesse anime, tá ligado? É umas paradas muito loucas, tá ligado? Aí fica brincando com essa parada, tipo, aí ele fala, vai explicando a doença e a menina vai falar umas paradas nada a ver no meio e ele vai respondendo. E tem um diálogo muito, o diálogo é muito engraçado, tá ligado? É muito bom, tem o médico peladão, velho tarado, tudo, no hospital só. Uma coisa louca. Cara, é o que ER devia ser e só tem o Clooney. Entendeu? É só isso. Nossa, cara, ele é engraçadão, mano. É engraçadão, 5 minutos. Cara, vai lá, Anime de Wakaru, assiste os episódios. Se eu não me engano, demorou pra ele aparecer nos português, né? Os episódios. Demorou bastante, cara. É, mesmo quando já tinha lançado, acho que só agora tem, tipo, em YouTube, essas coisas. É, só saiu no Crunchyroll, porque o Crunchyroll tem acerto, né? É, então, se você quiser ver, assistir no Crunchyroll, ou agora você tem pra você ver, tá ligado? E não faz download, tem 5 minutos, nem vale a pena, tá? É, então é isso, anime de Wakaru, engraçadão. Não é um Danagá, mas tá valendo. Então, vamos para o último. Sou foda! Yoru no Yatterman. Eu, particularmente, eu apeguei a Yatterman como o meu xodó da temporada, porque assim, basicamente o que ele é um anime feito para homenagear os 40 anos do anime original, do Yatterman original, que teve mais de 100 episódios, que é um anime clássico e tudo mais, esse meio que fala dos ancestrais, né, dos ancestrais dele, ele cita e tal, e agora é a nova geração, tipo o neto dos primeiros Yatterman e tal. Inclusive nos últimos episódios ele mostra uma referência legal aos últimos episódios. O anime é muito bacana, cara, é um anime muito bacana, não tem das melhores animações, a soundtrack é interessante, tem alguns trechos bem legais, principalmente trechos mais emocionantes, pá. Mas é um anime assim, no overall ele é bacana, é um anime legal e tudo mais. Mas essa parada de ele ser um animezão clássico, tá ligado? Uma homenagem ao anime clássico. É tipo, os personagens são tipo uma equipe Rocket, tá ligado? Eles explodem todo episódio. O cara cria um robô gigante do nada. De onde? Não sei, ele criou e tem um robô gigante. Tá ligado? Esse tipo de coisa que acontece é muito divertido, cara. O que eu posso dizer, é um anime muito divertido. Tomás, você quer explicar pra galera sobre o que é Yatterman? Pra mim, Yoru no Yatterman, sinceramente, é uma obra que cabe review com certeza, porque tem discussão, tipo, né, Lucas? Eu e o Lucas, tipo, eu discordo em alguns pontos, né? É uma obra, tipo, como o Lucas falou, é muito divertida. Como ele falou, é uma equipe. É o seguinte, a obra, ela começa muito bem. Apesar de ser muito comédia, pastelão, o Lucas falou da equipe Rocket, os 4 primeiros episódios são uma pegada muito séria. Porque, querendo ou não, ele é uma homenagem anime clássico, né? Assim, não sei se é anime ou mangá. Anime clássico. Em que era basicamente a luta contra o bem, do bem contra o mal. Que os mocinhos sempre ganhavam, tal. E esse anime ele traz uma inversão. Ele traz os netos, enfim, os descendentes dos vilões. inseridos numa sociedade governada pelos mocinhos do anime clássico e que impõe uma ditadura hoje em dia. E os primeiros episódios tratam muito desse lado de uma ditadura, de uma sociedade opressora, e dos personagens principais indignados tentando mudar aquilo, porque eles cresceram acreditando que eles eram mocinhos, que era tudo uma maravilha. Quando eles percebem essa sociedade opressora, eles querem mudar, eles querem dar um peteleco na cabeça do... Cara, é idiota de um jeito muito bom, tá ligado? Sim. Porque é sempre assim, a personagem só é uma criança, né? Sim. E ela, toda hora, ela chega e fala assim, eu vou dar um peteleco em você, malfeitor, tá ligado? E tipo, tem uma vez que o cara cria um robô gigante que dá um peteleco gigante. É isso, tá ligado? É tipo, eles andam naquela bicicletinha voadora de três lugares, tá ligado? Bem, vamos lembrar também, né, que naquela época antiga do... Provavelmente esse negócio do peteleco é uma referência ao anime antigo. E bem antigamente, tipo, por mais que a censura no Japão fosse muito mais leve do que é hoje, tem coisas que você não podia passar, e anime naquela época não era muito voltado pra criança, né? Sim, mas esse então, anime, você... ele tem umas paradas com sexualidade agressiva, mano. Vixe. Ah, deve... Do umbigo, né, Lucas? Não, tem uma parada, saca só, Carlos. Então, tipo assim, eles caíram num lago, tá ligado? Tipo, eles foram, explodiram e caíram num lago, tá ligado? E aí eles estão todos em volta de uma fogueira, envoltos num cobertor, tá ligado? Tipo assim, pelados, em volta da fogueira que a roupa tá molhada, tá ligado? E aí tem dois caras, que fazem parte da equipe, né? Dois adultos? É, dois adultos e a Doronjo Osama, né? Que é a menininha. Né? E aí você tem o Boyaki e o Tonzura, e eles estão lá sentados. E aí, de repente, a menina fica revoltada e ela fala, não, nós vamos. E aí ela levanta, deixa o roupão cair e fica pelada na frente dos dois malucos, tá ligado? Tipo assim, tem umas piadas com sexualidade, é muito chapa, tá ligado? Tipo, uma que claramente brinca com pênis, né? Então, assim, só que assim, ele é engraçado. As piadas são divertidas, porque é aquela piada de acontecimento, não de fala, né? Uhum. Então é sobre o que acontece, é engraçado. Os primeiros episódios são bem divertidos. O problema, né, Tomás, que você fala é quando chega no final, mais pro final da trama, né? O problema é, tipo, é o grande plot twist da história, que pra mim, eu não vou dar spoiler, lógico, pra mim descaracteriza toda a obra. Tipo, tudo que a obra se propôs, esse plot twist destrói. Sabe? Então, tipo, era um anime que, por exemplo, ele tem um início muito bom, tipo, muito consistente, tipo, divertido, e trata dessa ditadura. Depois ele tem uma série de episódios episódicos, ou seja, tipo, ele trabalha um pouco mais desse lado, mais da, tipo, da brincadeira, entre aspas, né? Os personagens, tipo, lutando e se divertindo, pá, tem várias referências. O episódio que faz referência a Speed Racer é muito legal. É o mesmo estúdio, tá? Referência clara, tipo, é o mesmo carro com macaco. É porque ele é o mesmo estúdio que fez o Speed Racer, tá? Galera, só pra explicar. Ah, o mesmo estúdio? É o mesmo estúdio que fez o Speed Racer. É isso. Entendeu? Enfim. Enfim, então, tipo, ele tem uma sequência que são dois episódios. Tipo, quatro primeiros episódios muito bons, depois os quatro em sequência mais episódicos. E os quatro últimos que encaminham pro final começam muito bem, só que o plot twist no penúltimo, antepenúltimo episódio, ele se caracteriza pra mim toda a obra. Que só esse fato pra mim gera muita discussão sobre a qualidade dela mesmo. E por isso que eu gostaria de fazer uma review. Mas... vou dizer que eu entendo o que o Tomás tá falando com relação ao plot. Isso eu realmente concordo que, sim, ele descaracteriza o conceito no qual ele tava impondo a todo momento, né? O momento no qual eles chegam em Yatter era o momento em que a grande discussão deveria ter sido feita e tudo mais, pá. Mas a minha defesa pra esse plot... é a questão da homenagem ao anime antigo. Porque eles não quiseram se desligar a obra a qual eles referenciam, entendeu? E pra eles isso... Basicamente, eles quiseram se colocar como homenagem e não como continuação. Exato, exatamente. Porque assim, a questão é... como ele... O plot final, que o Tomás falando que descaracteriza, ele acontece por causa do que aconteceu no final do anime clássico, entendeu? É isso. É por causa disso. Tá? É por isso que ele acontece. E aí, no final, o episódio final mesmo, ele é uma grande... Assim, ele tem... Assim, eu gosto... Assim, eu entendo o que o Tomás fala e eu também não gosto muito do que aconteceu, tá? Mas a parte final, exatamente a parte final, a virada final com a Galina, com Galina e a menina, essa parte, assim, pra mim ela vale. Ela vale cagar... Eu não sei se vale. Ela meio que compensa, entre aspas, sabe? Ela compensa essa quebra, tá ligado? Por causa dessa parte final, entendeu? Essa mudança de contexto, sabe? Tem um plot twist, uma reviravoltazinha no final, que eu gostei, eu particularmente gostei, mas eu concordo em parte assim, com o que o Tomás tá falando. Mas, ao todo, nunca que a gente ia esperar alguma coisa desse Yatterman, tá ligado? Eu nem sabia sobre o que ele era. Na verdade, ninguém sabe, né? Porque tem pouca gente falando na internet falando desse anime, tá ligado? E um adendo, mano. A abertura é muito legal, velho. A abertura é legal, mas o ending, nossa! Ai, é ruim, hein? Jump, jump! Nossa! Nossa! A ending é ruim, hein? Mas a opening é bem bacana mesmo. É que também é Shooting Star, né? Mas tem pouca gente falando, e eu acho que, tendo em vista essa temporada de animes, né, Tomás? Eu acho meio errado não estarem falando de Yatterman, tá ligado? É um anime bem melhor que a maioria, principalmente pra essa temporada, sabe? Principalmente em questão de direção, de diversão, né? É um anime divertido. Mesmo com esse problema, não chega a ser um anime... Não é ruim, tá ligado? Porra, não... Não. Não é um anime ruim, é, né? É bem divertido. Bem divertido. É só pelo aspecto Equipe Rocket trapalhona, assim. É bem bacana. Pessoal, imagine um anime que a Equipe Rocket é a protagonista. É foda. Tipo, é isso, sabe? Inclusive é, Pokémon tipo, é já devia ter aproveitado essa ideia, né? Mas tudo bem. Outra coisa que eu queria comentar é que do Yatterman mesmo, assim, é os problemas que eles tiveram com a produção do anime, tá? Pra quem acompanha a produção de anime sabe que eles vivem correndo pra deixar pronto. Tem muito anime que ele é alterado depois no Blu-ray porque tem coisas que não deu pra fazer a tempo. Todo mundo sabe da... Vamos lá, vê Shirobako, galera. Lá tem idade, explica muita merda. Aí, ó, a conexão aí. Pra quem sabe, as tretas lá com Kill la Kill, que a abertura só foi feita, tipo, horas antes do anime terminar. Teve o mesmo... Yatterman também teve uns problemas com produção. Eles estavam correndo muito pra deixar... Porque a parte final, o episódio final... Você chegou a ver o episódio final, Tomás? O último não, só faltou esse. Então, esse que eu tô devendo. Você deve ter percebido que nos penúltimo de penúltimo a animação já dá uma melhoradinha, né? Uhum. O último, eles realmente estavam investindo muito, tem umas cenas muito bacanas. Só que dava, tipo assim, a produtora falou que assim, eles estavam correndo muito pra deixar tudo pronto e não tava ficando do jeito que eles queriam, eles não conseguiram terminar do jeito que eles queriam. Então as cenas finais, eles meio que pegam várias cenas e eles copiam várias vezes. Tá ligado? Então eles pegam uma cena foda e eles repetem ela duas vezes, tá ligado? Três vezes. Porque ele não deu tempo deles fazerem a continuação da cena. Então eles pegaram todas as cenas que eles conseguiram deixar prontas, juntaram e repetiram o que dava pra fechar o tempo do anime. Porque não dava. Segundo eles, provavelmente depois no Blu-ray vai ter correção dessas cenas, eles vão arrumar, vão consertar. Igual o Shingeki no Bahamut falou que ia consertar os CGs que teve nos episódios finais, né? Depois dos Blu-rays. Muitos animes fazem isso, na real. Se você acompanha, sabe que... Na real, a gente acompanha quando lança, mas o melhor jeito de você ver o anime é o Blu-ray, porque o Blu-ray é onde eles consertam as coisas, né? Eles já pegam um pouco de verba, reinvestem e tal, dão uma ajeitada. Não só isso, né? A qualidade, tipo assim, hoje em dia... parte de televisão, você consegue fazer a transmissão numa qualidade alta, tá ligado? Só que no Blu-ray, além dos consertos, você sabe o nível de qualidade que você pode implementar de gravação dentro de um Blu-ray. Então, aí os caras esticam a gravação, fazem uma porrada de coisa, expandem nível de animação, blá, blá, blá, então... Sem contar que a jogada de marketing também, né? Você fala, pô, vai melhorar, tá ligado? No Blu-ray, o pessoal vai lá e acaba comprando. Final, assim, é isso. E a Yatterman teve os problemas no final, realmente, com a produção. Isso não é legal, mas De qualquer forma, para um anime que era para ser só uma referência, uma homenagem de 40 anos, fez mais do que pretendia até. Ele conseguiu ser melhor do que eu poderia imaginar. Ficou um anime legal, fica a recomendação. E é isso, Season Review. Finalmente fizemos uma hora e meia praticamente aí de Season Review. Vocês querem fazer melhores e piores ou não? Nunca. Vocês já entenderam. Então é isso, Season Review. Entendeu? Season Review, cara, 2015. Eu tô vendo aqui notícias da Central Fox. Acabei de ver o Walter do Fluminense, ex-Fluminense, né? Uma calça skinny, tá ligado? Preta, tudo coladinha, casada. Acho que é com essa informação então que a gente encerra a nossa Season Review. Muito importante, né? Muito importante, com certeza. Joking.